的送人 Espera de vuelta a baixar Eu costumo usar As minhas mãos para a glória Para queimar sonhos que agora Meus pesadelos em atormenta eu sei O que mais tenho agora é tempo Pra reconhecer o grande peso Que carrego aqui Os golpes do machado falam